603-601. Informação Charlie, autorização Guarulhos. Então 3601 para Congonhas, autorizado 360 via o Prisolo 10, Bubaga e Prisolo no meio. Decola pistão 90, boa direita da Eolida, Motiva. Controle 120.8, transponda 5436. Autorizado para Guarulhos, nível 360, Prisolo 10, decola da 10, curva à direita, Prisolo no meio. Corrijo, upper zero, zero por base, upper zero no meia, da El, Leda, Motiva, controle 120, decimal 80, transponder 5436, da 3601, posição 9. Portão 9, chime pronto para puxar aqui. E finalmente está correto. O 18, 11, chama agora o centro Recife, frequência 120, decimal 0 e alterna 128, decimal 8. 260, 1288, bom dia. O 18, 11. Bom dia, Salvador Guarulhos, autorizado 320 via o Prisolo 10 Taubaté. Decola pistão 0, curva direita da Eoleda Mortiva. Controle Salvador 120.8, transponda 5445, são 3171. Chame pronto para pushback na meta. estacionamento. Autorizado, no pátio 3, chame táxi, gol 9399. Autorizado, no pátio 3, Salvador, 3601, puxa estacionamento, posição 9. 3601, autorizado, chama o táxi. Prepara a táxi. Táxi autorizado, Índia e Alfa, dá o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1094, uma boa viagem, um bom dia. Índia e Alfa, Antônio, Gol 9399, bom dia. 9399, contato radar subiu ao 380, vou direto Alepa. Aproxima Alepa, subindo ao 380, gol 9399. Amém. Perfeito. Tá 3601, vai necessário voltar à posição. Tem que voltar para a posição 09? Afirma. Eficiente, pode retornar aí. Então vai Vai do validador. Ok, Gol 1161, no 6 Romeu, pushback em acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, empatará, Gol 1161. Argentina 1911, bom dia. Grande Flora Sierra, Alpha Echo Zulu. Via Flatten Road, First Airway, Upper November 857. Flight level 360. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure. After you will fly Leda position after Sierra Golf Romeo. Call code 5435. Departure of the control 120.80. Argentina 1911, dial departure after Leda position after Sierra Golf Romeo. After Leda position, Sierra Golf Romeo, Argentina 1911. Go back to Ridgeback, call the right for taxi. Over to taxi, Argentina 1911. Correct and call the right for two pushback, okay? Alô, Salvador, bom dia, tô na 098, informação Charlie, autorização Fortaleza. Como você me identificação? 098, Upper Zulu 19, sai conforme rota, nível autorizado 310, saída Momo, transição Frotti, com primeira curva à esquerda. Transponder 54532120.8. Autorizado Fortaleza 310, Presulo 9 Bangu, direto ao Bucu, direto Fortaleza. Decola 1-0, saída Momo, transão Froti, decola curva esquerda. 5-4-3-2, transponder, 1-2-0-8, controle, está na 0-9-8. Oficialmente o nível? 310 nível. Correto, só pronto para o pushback, portão 1-2. Sentido, 9-0-9-8. Do Bravo, repasse no ideal de descida. Bravo, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. táxi, o Gol 1161 com 179 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. O Gol 1161, táxi aprovado para o ponto de espera da pista 10, via parte 3, Pátio Ano Índia, ponto de espera Torre 1186, PNH 1104. Ajuste 1014, deve estar que seja a parte 3, parte 1 no Índia, 18.6 no ponto de espera, Gol 1161, bom dia. Porção 1-0, autorizado, chame táxi. Salvador, para nós 0, mais 8, pushback, acionamento, posição meia dúzia. Acho que é 9098. Na escuta, estou 9098. bom dia, 253, com autorização Rio de Janeiro, São Segundo, 247, com informação Charlie. Azul 2535, aguarde só um instante, cópia. Mais um T317, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via bate 1, táxi em Índia, ponto de espera torre 1, 18, decimal 6, QNH no 0, no 4. 7, 14, autorizado, bate 1, no Índia, ponto espera 18, 63, 17, 14. 7, Leda, Leda, morte, agol, 961, 360. Para Serra Brava, Romeu e Juliette, via Obeslo 44, nível de voo 340. Saída da Euleda, Porto Seguro, com primeira curva à direita. Transponde 5464, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, nível 340, Obeslo 44, da Euleda, Porto Seguro, curva à direita. Controle saída 1208, transponde 5464, azul 2533. Correto, chame troca, portão 3. Agora pronto, 2, 3. Maquilo Bravo, está autorizada para o Oriduna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final do procedimento MDB Zulu Pistona 0, reposta na final do procedimento. Jetan 3171. Fez 1171, faça o contato radar, subou 320 após 2000, pelo direto Leda. Gente, autorizado 320 após 2000, entendeu? Direto Leda. A 098 está pronto para o táxi com 158 a bordo. São 3 horas e autonomia alternada de João Pessoa. Tá 9098, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 90, via parte 1 e táxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 6, linha 0094. Parte Índia, ponto de espera 10, 3643, 9098, 6. Afirmativo, 12835 e 12510. Vazou o Lima Quilo Bravo, vai passar para o sinal da Onda Zero. Lima Quilo Bravo completa o sinal do procedimento NGB Zulu, Sul, 1, 40 Quilo Bravo, 7. Lima Kilo Bravo, já avistou, passou Simbra, solicita modificação base pela direita pistão, não sai? Lima Kilo Bravo, chama torre 18, decimal 6. 18, 6, brinca. Sol Salvador, boa noite, 9098. 9098, consigo contar com o Magá. Para nível de voo 3, após 2000 pés, foi direto Cogbo, após Cogbo Frutinho. Bom, 390, após 2000 Cogbo. E confirme o resto da mensagem? Após 2000 pés, foi direto Cogbo. Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, e após essa posição Código, são voas Frotis. Passei, após 2000 Código, Código Frotis. Volta 9098. 3171, chame Rio. 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 128 decimal 35, alternando 128 decimal 03. Tio, 9098? 9098, mantenha a Prode Pause e aguarde coordenação com o Recife para prosseguir para a Frotis. Ok, agora. Comandante, boa noite, voo 1229, cliente da Charlie para autorização, São Paulo, com voo. Voo 1229, formação Charlie, autorizado para ser abraço, terra para base, peso 10, para base, peso 6, sai conforme nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, com primeira curva à direita. Transponde 5470, controle Salvador 120, decimal 8. Esse autorizado, São Paulo, nível 360, via Pesoluno 0, por base, Pesoluno 6, decola 0-0, na Del, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponde 5470, controle 208, o voo 1229. Confirmando a posição a 5 Lima. 545, bom dia. Ok, tá no parte 3, só confirmando. O Gol no 229, protejamento correto, chame para posicionamento parte 3. Certo. O Alfa Yankee Bravo mantém a posição na série parte 3, aguarde para ingresso. Oi, ingressando no parte 1. Mantenha a posição, aguarde para ingresso no parte 1. Aprova taxi, holding point runway 10, via para 1 em taxi India, ou holding point call tower 118.60. QNH 1014, Argentina 1911, have a nice flight. 118.60. 118.60, 1991. Autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, via Pesluno 0 até Taubaté, nível de voo 340. Saída da Eule da Mótima, primeira curva à direita. Transponde 5474, controle Salvador no 20, decimal 8. Você pode repetir, eu fiquei lá em Mótima. Da Eule da Mótima, primeira curva à direita. Transponde 5474, controle Salvador no 208. Autorizado 340, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótima. Intercepta Pesolu 10 até Taubaté. Transponde 5474, e o controle 208, obrigado. 3399, correto, chame pronto, puxa o assinamento. Aguarde, as 6251, copia o 360. Autorizado para Guarulhos, via Pesluno 0, até Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, primeira curva direita. Transponder 5467, controle Salvador 120, decimal 8. Protejamento correto, 6251, chame pronto, portão 7. 5, portão 3, autorizado, chume táxi. Autorizado, Dia Bravo, autorizado até o gate 8. Gente, ativei Bravo. É, Alfa e Yankee Bravo, ok? Yankee. Argentina 1911, 725, 360. 1911, radar contact on departure, climb to flight level 360. After 2000 feet, fly ahead in leather position, then Sierra Golf Romeo. Climb to flight level 360 on second and for Argentina 1911. 1911, fly ahead in leather position. Falar en la posición de Sierra Golfo en Argentina, 1-1. Salvador 2535 para o táxi de POB 80 Campinas 305. Campinas. 80 a bordo. 80. Táxi está aprovado, então ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera Torre, 118 decimal 6, QNH 104. 104, táxi autorizado via Índia, direita, ponto de espera Torre 6, azul 2, 3.